misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra a tua salvação. Louvem a ti, ó Deus, os povos todos. Então toda a terra dará o seu fruto, o nosso Deus o abençoará, e as extremidades da terra o temerão. Resplandecer o seu rosto sobre nós.